passei de um lugar demarcado entre o abraço e o beijo, onde de olhar repousado sinto veloz o desejo. Sei de uma fonte de vida que mata a sede, a tristeza, quando o seu corpo me abriga e me devolve a certeza. E sei que a noite é mais densa quando a seu lado me deito. Fico de amores rarefeito, de sangue em efervescência. E sei que a noite é mais densa quando a seu lado me encontro. Pés no chão, queixa ao ombro, em vertical convergência. Sei de uma cor repousante, de singular melanina, traz à vida o brilhante da procura peregrina. Sei de uma ponte passagem para o outro lado de mim, quando os seus olhos se abrem e se revelam assim. E sei que a noite é mais densa quando a seu lado me dei. Fico de amores rarefeito, de sangue em efervescência. E sei que a noite é mais densa quando a seu lado me encontro. Pés no chão, queixo ao ombro, em vertical convergência. Mais densa quando a seu lado me deito. Fico de amores rarefeito, de sangue em efervescência. E sei que a noite é mais densa quando a seu lado me encontro. Pés no chão, queixo ao ombro, em vertical convergência.